Chegando agora para o segundo bloco da nossa 39ª edição, vamos falar agora da prova mais longa do calendário da NASCAR, né, a Coca-Cola 600, realizada na noite de domingo. Eu, infelizmente, não acompanhei a prova toda, comecei a acompanhar, mas depois fui vencido por problemas internos aqui de sono e cachaça, que a gente pode chamar assim. Que é um domingo muito festivo para quem acompanha o automobilismo, né? Eu fiz minha festa na Indy 500 e depois não consegui acompanhar a NASCAR. Vocês podem me apredejar por causa disso, mas tudo bem. Resumindo, cachaça mesmo. Cachaça demais me derrubou. Então tá, vitória do Jimmy Johnson, Kevin segundo, Kenseth em terceiro. E comentários do Leonardo Guina, Hélio Lima. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na prova. Talvez até uma pacata Coca-Cola 600. Bom, foi mais ou menos uma Coca-Cola 600 sem muitas movimentações, ou isso eu mais ou menos já previa já, como eu até havia comentado já, que seria mais ou menos isso mesmo, devido a própria pista de Charlotte está favorecendo muito ainda o ar limpo. É uma das poucas pistas que esse Gen 6 não vem fazendo a diferença, que o ar limpo vem assim, fazendo realmente a diferença, e tantas e várias mudanças que já foram feitas, mas em Charlotte não consegue. O ar limpo ainda faz a diferença ainda. Ainda foi até logo após ainda o Sprint All Stars semana passada, o Brian Vickers falou assim que o ar limpo realmente é muito diferente, faz a diferença o ar limpo. Que o ar limpo, o track position e o ar limpo são fatores decisivos para a corrida. Então, assim, foi uma corrida sem muitas movimentações. Claro que tivemos pilotos que dominou algum momento, tivemos o Keselowski, que mostrou que estava a fim de ganhar a corrida, o McMurray chegou, o Kenseth também estava ali toda hora ali colado com o Johnson ali. Tanto é que o Kenseth, até no final, o Kenseth até parecia que ele iria vencer, mas o Johnson alcançou ele no final. O Kevin Harvick também se mostrou ali, depois ele se perdeu um pouco no final da corrida, mas ele acabou voltando para a corrida, só que se recuperando, mas já era tarde já. Então, no final, o Jimmy Johnson acabou vencendo a corrida, sua primeira vitória em 2014, a vitória de número 67 na Sprint Cup, a sua sétima vitória em Charlotte e a sua quarta vitória na Coca-Cola 600. Então tá aí os números de milhões, sempre que são impressionantes. E os números dele para Dover, que é a próxima corrida, é mais impressionante ainda. Eu vou deixar para falar no próximo bloco. Então, sim, foi uma corrida bem movimentada. Tivemos bastante movimentação na corrida, mas uma corrida estamos, digamos assim, que dentro do contexto. Nada de extraordinário nessa corrida aí, não. Tivemos até um final que seria até emocionante o final, porque iria terminar, se completar, terminasse a corrida de maneira verde, talvez o Carl Edwards iria arriscar alguma coisa, talvez o Paul Menard iria arriscar alguma coisa, mas mesmo assim, na minha opinião, estava muito longe, mais de 25 voltas ele teria que aguentar o combustível, não teria combustível para tudo isso. Aguentar 10 voltas, tentar aí um gamble de 5 voltas, até vai, mas 25 voltas, 20 voltas é muita volta, realmente era, não tinha como parar. E o mais curioso, mais interessante no final da corrida realmente foi o Jeff Gordon, que partiu para dois pneus. O Jeff Gordon que foi o mais curioso aí, ele partiu, trocou dois pneus, enquanto todo mundo era quatro, ele colocou dois pneus, isso é muito à frente do Matt Kenseth, o Jimmy Johnson em terceiro. Então, assim, se tivesse continuado a corrida em bandeira verde, seria muito interessante, que eu estava muito curioso de ver o Jeff Gordon. Para mim, Jeff Gordon ia acabar papando essa vitória aí da Coca-Cola 600. Mas teve amarela, mudou tudo de história. Aí o Jimmy Johnson com o melhor carro, o carro, não, sem sombra de dúvida, o carro melhor preparado para andar, o Jimmy Johnson, todo o talento dele, e acabou vencendo, estraçalhou todo mundo aí e venceu a corrida aí. E como destaque, eu coloco o Jim McMurray, que foi do quinto colocado. Outro destaque meu também é o Brian Vickers. O Paul Manor também é um dos meus destaques também, tem uma corrida de nono, um ótimo top team para o Paul Manor. E o Eric Almirola, que ele foi o 11º, mas o Eric Almirola também deu uma barbeirada no final da corrida aí também. Ele acabou ficando um pouquinho para trás, parece que a equipe se atrapalhou um pouco lá também. Ele também iria, com certeza, iria terminar um pouco mais à frente da corrida aí. Então esses são os meus destaques aí. Hélio? Então, pessoal, essas provas em Charlotte, eu imagino, são das provas mais difíceis da temporada, por causa que você tem que ter um equipamento muito bom. E como você falava, né? O ar limpo, né? E como a gente não vê tantos acidentes, tantos incidentes, né? Início da prova, sem bandeiras amarelas, né, cara? Até só conferir aqui, a primeira bandeira amarela veio só na volta 9, né? Ou 109. seja, a gente viu o Kevin Harvick, isso, o Kevin Harvick no início, né? No líder. O Kevin Harvick, não, foi. O Kevin Harvick, o Jimmy Johnson, né? O próprio Lawson, quem estava na liderança estava num ritmo enlouquecedor. A gente viu até o 14º, 15º colocado tomando volta. Muitos pilotos, como o próprio o próprio até o Kyle Larson, o Kyle Busch chegou a tomar volta. Teve gente que tomou a surra para conseguir voltar, retornar a volta do líder, né? A gente foi geral, né? Até a própria que começou muito bem a noite, né? Qualificou ali na segunda fila, né? Pulou para a segunda, só que aí foi perdendo o rendimento, né? E aí acabou virando vitória, né? E tem um pessoal que arriscou o Everall. Um cara, Léo, que eu gostei muito do início de prova dele, ali foi o próprio Justin Allgaier, que acabou se perdendo no time Everall, mas ele chegou no top 15 ali. Numa prova como é Charlotte, eu considero muito difícil, onde o desempenho do carro, de qualquer erro de estratégia fatal, é se virar. O cara que eu vou destacar aqui, só para ver, é o Kevin Harvick. Eu vejo que quando ele não tem problemas, ele consegue imprimir um ritmo no setor alucinante. Até pelo novo regulamento, que você não precisa ser tão regular, né? Para ver que o acerto do seu carro é tudo ou nada, né? Até o carro 4 me parecendo que carro da Nationwide Steel, carro do da Nationwide. Quando pega para liderar, vai em um ritmo que ele até o fim. Outro ponto aqui que eu quero também ver do Paz, né, cara, foi Keselowski, né, que tem também que eu não vi, que ela caindo com essa janela de combustível ali perto da volta 60, 70, né, tentando levar o máximo para abrir chance, né, para abrir uma nova janela de pit ali, só que acabou não dando certo. E só para terminar aqui, o dia que ficou, né, cara, vou dar um grande destaque para ele. Foi o Léo citou ele que tinha chance de vencer a corrida, o cara que horas antes não sabia se iria aguentar a prova toda. Mostrou vitalidade e mostrou que ele não havia se guardado por acaso, né? Maravilha. Então, eu tô meio limitado porque eu não vi toda a prova, então, como eu já confirmei, o que eu vi apenas assim no final, né? Eu vi os trechos finais depois, a ultrapassagem do Jimmy Johnson em cima do Kenseth, mas não acompanhei nada de estratégia nos pits, então eu tô mais perdido que um cego em tiroteio. Eu li que o Keselowski forçou, né, umas janelas mais diferentes e talvez ele tinha condição de chegar, mas ele teve um problema, né, e aí precisou retornar aos pits, né? Assim, olhando os resultados, não me surpreende muito para uma prova em Charlotte. Talvez o Casey Kane, né, em 14º, que foi para mim uma decepção. Mas muita coisa o All-Star entregou para gente aqui, por exemplo, esse top 5 do Jamie McMurray, né? E o Jimmy Johnson lá em Charlotte sempre é candidato, assim como o Casey Kane também é, né? E acho que ele foi bem soberano, né? Ele liderou quase metade das voltas, tendo o Harvick com 100 voltas liderados também. E aí um revezamento entre Keselowski, Jamie Mack, Matt Kenseth e até Dale Jr., né? O Dale Jr. que também teve problemas no decorrer da prova. Bom, eu tinha gostado bastante, o início da prova eu acompanhei, tinha gostado bastante do início da prova da Danica. Depois ela acabou ficando mais para trás e acabou envolvida no grande acidente que a prova realmente teve, né? Que foi uma confusão danada lá de Ambrose com Cassio no rolo. E Josh Wise também foi pego. Quem tava no 40? Só para me confirmar aqui. O Cassio no 40, né? É, isso mesmo. Cassio já tinha citado. É o 33 que eu queria verificar. É o Brian Scott. Então, retirando o que eu havia dito na foi o Scott, eu acho que tocou, né? Foi o que deu início ao acidente. O Scott tinha que estar sempre envolvido, ele é um cara fora de base. Então, destaque do Top Team aqui, sem sombra de dúvidas, Paul Menard voltou a andar bem. Eu que já tinha citado ele como talvez uma surpresa na semana passada, uma possível surpresa no Chase, ele voltou a fazer um Top Team, voltou a entrar na zona de classificação do Chase enquanto nós não temos 16 vencedores. Jimmy Johnson, Harvick, que não me surpreendem. Kenseth mostrou que talvez vai estar na briga de novo por vitórias. Cal Edwards, mesmo com todo esse burburinho dele na roxa ainda, quando dão o carro ele corresponde. O Jamie McMurray, muito bem, vindo da vitória no All-Star, né? Mostrou que a Ganassi tinha um carro competitivo. O Vickers também, colocando a Walter para andar um pouco mais à frente. Jeff Gordon, sétimo lugar, mesmo com aqueles problemas nas costas, como o Léo citou, né? Que talvez nem viesse a largar, né? Tinha o Regan Smith como backup. Kyle Busch, nono colocado. Keselowski se recuperando lá daquele pitch lá que não estava programado, né? E ele que estava tentando uma estratégia diferente e terminou em décimo. Boa posição para a Aurica Mirola também, décimo primeiro. Jogando 12º, esse já está mais do que garantido no Chase. Um cara que vem me preocupando bastante é Tony Stewart, né? Não consegue resultados precisos nesse ano e não está muito bem no campeonato. Quem mais aqui que eu queria citar? Bom, a gente teve... Vou falar das bandeiras amarelas aqui, só para a gente destacar o Kurt Busch. Vamos pegar o... O Kurt Busch teve problemas, né, na volta 275. Problemas de motor, problemas que tiveram dois carros da Stewart Haas, né? O Buchão ficou na volta 275 e a Danica ficou na 287. O Kurt Busch, que terminou em sexto lá em Indianápolis, foi o Hulk do ano na Indy 500. Isso que não acontecia de um piloto da NASCAR ser o melhor novato na Indy 500 desde 1970. Buchão mordeu umas doletas aí. Agradou muito a quem acompanhou a prova, né, a prova de Indianápolis, essa sim eu pude acompanhar. Ele não largou tão bem, no decorrer da prova ele caiu bastante no meio do pelotão, mas ele conseguiu escalando, se aproveitou de umas lambanças à frente dele também e finalizou em sexto como o melhor novato. Deu tudo certo, pegou o helicóptero, conseguiu pousar em Charlotte a tempo do briefing, fez tudo direitinho, ele perdeu, né, o driver meeting, ele perdeu o encontro de pilotos, mas aí ele largou do fundo do pelotão, fez tudo certo dentro do programado, só que aí no decorrer da prova ele teve esse problema de motor, ele não conseguiu fazer o que era a tentativa maior, né, que era completar as 1.100 milhas, feito que até hoje só o Tony Stewart conseguiu fazer, né. Então assim, eu queria que vocês... comentasse um pouco sobre essa saga do Kurt Busch aí, Indy, Charlotte, e sobre tudo que aconteceu, tanto em Indianápolis quanto em Charlotte, pro Kurt Busch. Bom, foram duas semanas de Homem de Ferro do Kurt Busch, mostrando que o piloto tem que ter preparação física para aguentar tudo isso. Não é fácil. E mais ainda, sair de umas 500 milhas de Indianápolis, onde que o... sair de um Open Wheels e cair para o Stock Car. Assim, não que é mais fácil, mas comparado com o outro, claro que andar na NASCAR é bem mais fácil do que andar na Fórmula Indy. Porque na Fórmula Indy você não... Na Fórmula Indy é até velho falar, né? Na IndyCar agora. Na IndyCar você não... Você tem todo o efeito do vento no pescoço. Então isso já é um esforço físico muito grande para o piloto. Já no Stock Car isso você não tem. Por isso que o pessoal ainda até vê hoje em dia alguns pilotos aí acima do peso, fora do peso, usando apenas o talento do piloto mesmo. Então, já no Open Wheels isso não pode acontecer. Você não vê piloto gordão dentro de um Open Wheels porque não dá certo. O cara além de ter que estar bem preparado fisicamente, o cara precisa estar preparado também mentalmente. Então foi assim, isso já foi uma grande vitória para o Kurt Busch. Mostrou que consegue se fazer isso. O pessoal da Fox falou muito que isso abriu portas para mais pilotos fazerem isso também. Bom, eu acho, essa é uma opinião minha, para mim penso que não. Penso que não, porque a NASCAR tem os seus patrocinadores, a Fórmula a IndyCar tem os seus patrocinadores, então os seus respectivos pilotos têm que estar presentes nos seus eventos. Então esse negócio de debandar muito para lá. Bom, então assim, eu acho que o ano que vem não vai ser esse mercadão de peixe igual o pessoal da Fox colocou, não. Creio que talvez só o Kurt Busch que vai voltar a tentar fazer essa corrida, as duas corridas no mesmo dia. E quem sabe, talvez, o Dale Jr., mas eu acho que o Dale Jr. não aguenta, não. E ele, o Dale Jr. ele vai ser mais suprido pelos patrocínios lá em Charlotte do que ele fazer essas duas, tentar fazer essas duas corridas aí. Então, assim, foi um dia e tanto para o Kurt Busch. Infelizmente, ele teve esse problema de motor, né, em Charlotte, mas o tempo que ele teve na pista, ele andou muito bem, ele chegou a andar no top 5, chegou a andar no top 10, estava fazendo uma boa corrida. Realmente ele veio para fazer um bom resultado em Charlotte também, como foi na Indy 500, que ele terminou em sexto, ele veio para fazer um bom resultado em Charlotte também. Então assim, creio que o Kurt Busch ano que vem possa voltar a fazer a Indy 500, com muito mais preparado do que esse ano, e eu tenho certeza que ele vai conseguir até resultados em boas categorias. Então, Leonardo, na minha opinião, o resultado que ele teve em Genoa foi sensacional. A NASCAR, eu acho que em si, porque tipo, a gente já tem um público que não acompanha a NASCAR, né? O pessoal que acompanha em duas, o pessoal da Europa, o pessoal da América do Sul, não tem muito envolvimento com a categoria, acabou vendo ali o Kurt Busch exposto. E de certa maneira, né, acabou mostrando para alguns fãs de outras categorias que certamente desprezam e ignoram a NASCAR, até com certo preconceito e desconhecimento, né? O que um cara da Pitcano pode fazer, um cara como o Buchão. Eu acho que o plano do Buchão foi uma coisa totalmente planejada, não foi uma loucura que ele chegou lá três semanas atrás e pelo carro saiu andando. Não, ano passado ele participou de uma semana de testes lá com a mesma equipe, com a mesma Jetta, até no carro do Lion Hunter Lake, fez voltas lá, no simulador, se não me engano também, né? Teve todo um preparo físico também. E claro que o momento que ele vem passando, né, o ano que ele teve com a Ford, que ele ganhou muita moral, né, que ele cresceu, e hoje está na Stuart Haasen, né? Eu acho que o fato de ele estar praticamente garantido no time também deu essa tranquilidade para ele realizar todo esse trabalho em Indianápolis. Acho que foi algo que não foi fácil, né, ele teve um trabalho por trás muito importante, né, e é bom lembrar, né, que o Kurt é um cara que ele tem que estar experimentando, né, em 2013, 2004, ele testou um carro com a finada Champ Car, da Tanta Rei Hall, né, um bolo lá, ele chegou a testar, a andar na prova de NHRA, né, valendo, né, a Pro Stock, né, teve teste na própria V8 Supercar no ano passado, mas está se experimentando, né, não é Toreiro que chegou lá, sentou no carro e foi pro pau, né. Quanto à prova de Charlotte, depois de todo o show televisivo que foi, né, ele chegando de helicóptero na pista lá, eu acho que ele saiu lá de casa com o Kyle Busch, até os dois olhando lá no fundo, né, acho que chegaram a tomar uma volta, mas conseguiram recuperar, voltar para fora do líder, O Chão estava sendo bem consistente na proposta dele do dia, né, que era terminar a prova. Né? E, infelizmente, o problema do motor, né, acabou tirando essa chance. Né? Mas foi muito legal, porque parece que a gente vê um novo Kurt Busch. Né? O cara, digamos que até errado, né? Uma coisa que você que acompanha mais dele do que eu. Até para a imagem dele é foi impensável tempos atrás, né? Até para a imagem dele, né? Você vê um cara, tipo, simpático, né? Que não era essa imagem que ele vendia pra gente, né? Você consegue ver hoje um Kurt Busch em um cara mais alegre, né? Parece que a idade tá melhorando ele, essas experiências que ele teve, tudo que de certa forma ele sofreu, talvez, por essa arrogância dele, né? De briga com o time. É, discussão com repórteres, essa coisa que a gente vê muito hoje no Kyle Busch, que é uma arrogância excessiva, um egocentrismo, o Busch parece que ele soube absorver isso aí e de forma positiva ele converteu isso aí, até vendo a Indy todo e assim, ele virou um cara de um cara ranzinza, considerado um cara chato, até dentro do meio mesmo, ele está se tornando um cara carismático, acho que está fazendo bem para a imagem dele. Ô Pedro, só uma pergunta para vocês dois. Essa mulher que ele está agora, né, foi depois de todo o problema, né? Foi depois dele ser demitido, que ele se uniu a ela, né? Sim, ela é a mais na nova. Eu acho que mais pode ser um ponto. Terminou o relacionamento. Depois dos problemas, ele divorciou. Acho que depois que logo antes ou logo depois dele sair da Penske, ele divorciou da esposa, uma coisa assim. Não, sem dúvida, assim como essa nova namorada do Dale Jr. aí, também tá fazendo muito bem pra ele. O que mais? Pra campeonato? Pode ir pra campeonato? Mais alguma coisa do Kurt Busch? Foi isso mesmo, Pedro, porque o chão faz vale da morte, o chão amável está agradando a todos, né? Vamos acompanhar. Então tá, vamos lá. Jeff Gordon mantém a liderança, 432 pontos, já está classificado para o Chase. Matt Kenseth é o segundo, 421 pontos, não está classificado para o Chase, mas teoricamente teria vaga hoje. Kyle Busch é o terceiro, classificado para o Chase, 24 pontos atrás do Gordon. Kyle Edwards, 408 pontos, empatado com o Kyle Busch, também já está no Chase. Dale Earnhardt Jr., 394 pontos, 38 atrás do Gordon, está no Chase. Jimmy Johnson, finalmente, no Chase. Joe Logano, no Chase. Brian Vickers, ainda não está classificado, mas é o oitavo. No momento estaria classificado. Brad Keselowski, classificado para o Chase. Ryan Newman, no momento classificado, mas sem vitória. Greg Biffle, mesma situação, classificado sem vitória. Kevin Harvick, classificado. Kyle Larson, classificado. Aí a gente tem Danny Hamlin, classificado. E aí vai ter uma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui a posição do Kurt Busch. Kurt Busch, certo. Então, Danny Hamlin, classificado. Austin Dillon, classificado. Quem estaria ficando de fora hoje dos 16? Seria o Paul Menard, porque justamente ele, Kurt Busch, é o 28º colocado no campeonato, mas ele tem uma vitória. E ele ainda continua na rabeira, ele tem... São 26 com 10, 36 com 15, 50 pontos aproximadamente, não é o número correto, do Cole Whiff, que é o 31º, mas ele precisa se manter entre os 30. Se ele cair para 31º, ele não se classifica e ele daria, no momento, a vaga para o Paul Menard. Nomes expressivos de fora. Casey Kane, Clint Bowyer e Tony Stewart. Nomes que são frequentes no Chase que não estão se classificando no momento. Comentários sobre o campeonato e sobre os vencedores aí que já estão classificados e os que ainda não se classificaram. Bom, o campeonato está cada vez mais interessante. Esse ano parece que pontos não vem sendo muito interessante para quem se classifica para o Chase. Tanto é que o pessoal nem está se importando muito em olhar a tabela de classificação, porque o negócio está bem diversificado mesmo. Então é que toda corrida tem um punhado de setinha verde um punhado de setinha verde para cima, uma porrada de setinha vermelha para baixo. Está oscilando muito, isso que não tinha no, em outros anos. Até é interessante ver essa oscilação aí. E o pessoal até meio perdido, quem é, realmente é o líder do campeonato. O pessoal está mais focado mesmo quem tem vitória e quem não tem. Essa que virou a maior preocupação aí. Mas assim, então, já que o pessoal não olha muito, então vamos olhar para a constância, né? E o Jeff Gordon, que tem uma vitória, o Jeff Gordon está sendo muito constante no campeonato. Ele tem 9 top 10, 5 top 5, uma vitória já. Então, assim, o Jeff Gordon e tanto o Jeff Gordon como o Matt Kenseth, que ainda não venceu, eles vêm fazendo um campeonato bem sólido. É, por exemplo, eles ficaram fora só apenas de 3 top 10 até agora, Gordon e Matt Kenseth. Então, são assim, é, isso lá no Chase, ao começar o Chase, lá naquele começar aquele mata-mata, pode ser essa constância, a constância deles. Pode ser, se olhar com bons olhos, manter essa constância aí até o final do ano. Então, os vencedores aí já estão com as vagas garantidas. Acredito que o Vickers vai conseguir alguma coisa aí. O Kevin Harkin já está com... O Kevin Harkin tem 2 vitórias, né? Realmente, o Tony é um nome que está... Tá meio vago aí até agora. O Tony Stewart não conseguiu nenhum resultado bom aí. Estou vendo o Tony Stewart meio apagado. O Tony Stewart que está esperando uma vitória aí para poder dar esse passo pro Chase aí. Ele está muito preocupado em terminar bem as corridas, não. Só que é realmente uma vitória mesmo. Mas eu estou vendo ele muito apagado durante as corridas. O Casey Kane também, o Casey Kane para mim tem uma obrigação de ir pro Chase, até agora nada também, tem 17º, nem por pontos ele tá indo no momento, nem pontos ele não vai, e além disso ainda tem o Pomena que tá na frente dele, então ele tem que torcer pro Pomena ter problema, pra ele ficar na frente do Pomena nos pontos, e torcer ainda pro Kurt Busch sair fora do top team para ele poder conseguir essa vaga aí. Então, a coisa pro lado do Casey Kane tá feia mesmo. E realmente o Casey Kane vai ficar vergonhoso para ele se ele não conseguir classificar com esse carro 5 da Hendrix aí pro X. Kelly? Então, pessoal, se a gente for ver aqui a tabela de quem tá fora, né, Léo? A gente vê alguns pilotos que tem vitórias recentes de hot course, né? O próprio Pinbor, né? O Marcos Ambrosio, né? O Mark Jones, né? No ano passado, né? Não pode esquecer isso não, né? Ou seja, é piloto que... É, o Jones eu acho que é um piloto que não veio condição mesmo de vencer numa pista normal, mas talvez um hot course, Super Speed, eu acho que não. Embora tenha feito uma boa corrida no domingo, né? Eu fico... E o próprio Brian Beatles, né, Léo? Um campeonato sólido dele, mais um top team no ano. É bem interessante ver o desempenho dele. É, você estava falando do Matt Kennedy. Kennedy em Brito correu nesse fim de semana de novo por time de ontem, até que são mais agressivos do que a gente vê ele correndo normalmente naquela hora ali. É interessante, né? Ver como que essa constância. E um outro detalhe, né, pessoal? Já quase meio do ano. Meio da temporada regular e os dois rookies, né, mais badalados, né, continuam sólidos no entre os 16 classificados, né. O Austin Dillon sempre chegando entre os 15 e 20 primeiros e o Larson que, das últimas 10 largadas, o Larson tem 9 chegadas no top 20. Ou seja, esses números acabam, quer dizer, das últimas 11 largadas, em 10 provas ele chegou no top 20. Ou seja, é números que valem porque os pontos vão caindo. Só que eu vejo que esses pilotos ou vão ter que ficar mais constantes ou vão ter que tentar vencer para conseguir estar. Porque eu acho que pelo menos mais 4 pilotos vão ganhar. E é bom lembrar que o Tony Stewart venceu em Dover no ano passado essa prova. Corrida que por muito pouco não caiu no colo do piloto favorito do nosso amigo. Pedro Mugart levou a Montoya, né? É bom lembrar que surpresas podem acontecer em Dover, mesmo dividindo uma concentração dominante. Sobre os rookies, o Kyle Larson tá dando uma surra baiana, né, no Jamie McMurray, né? São 10 posições de diferença. O Larson tem 2 top 5 e 5 top 10 contra 1 top 5 e 3 top 10 do Jamie Mac. Acho que dificilmente... Mas o Jamie Mac deu... Mas o Jamie Mac deu 1 milhão pra equipe, né? Mas isso aí não, no final das contas não tá pagando a conta, não. Até o faturamento do McMurray, contando o All-Star, que ele é computado aqui, ó, é 2.907.000. Do Kyle Larson é 1.898.000. Não fosse esse 1 milhão que entrou, 1 milhão e uns quebradinhos que entra no All-Star, o Kyle Larson teoricamente estaria empatado com o Jamie Mac. E tem que lembrar que isso conta, bolsa de aposta, bolsa de aposta não, é bolsa de patrocinador e tal, então entra na conta também. Deixa eu abrir a página aqui só pra mim ver o campeonato de novatos, porque eu acredito também que o Austin Dillon também tá levando um ataque. Só um pontinho sobre o Jamie Mac, né? Vamos fazer os road courses, eu acho que era um piloto pra gente ficar de olho também, né? Que ele andou trabalhando com a Ganassi na Rolex, né, na Landan, categoria que terminou no ano passado, agora é a Tudor, né, ele trabalhou com a equipe e ano passado ele já conseguiu uma pole em Sonoma, né, ou seja, quem sabe ele não pode trazer mais uma vitória e se classificar por quê? E o Jamie Mac é engraçado, né, Leonardo, ele é um piloto que consegue vitórias importantes, mas ele não é tão consistente em outras provas. Charlotte, né, Pedro? Acho que tirando o Super Speeder, deve ser a melhor pista, que ele tem os melhores resultados, né? Até a pista onde ele apareceu para todo mundo, né? Quando substituiu o Sterling Marlin, né? 2002, né? 2003, foi aquela vitória dele, né? 2002. Não tô muito enganado, 2002. Foi a primeira vitória dele na segunda largada, né? Quando ele substituiu o Sterling Marlin. Mas, assim, ele é um cara... Foi falado isso no programa passado, né, que você não pôde participar, que ele sabe vencer grandes eventos, entendeu? Isso aí é indiscutível. Mas ele não é um piloto que chega para título. Duvido muito que ele tenha chance de algum dia brigar por campeonato. Então, assim, é um bom piloto, vence provas importantes, mas não é um piloto que é tão consistente, assim. Talvez um Greg Biffle... Um pouquinho piorado, outra vez com equipamento pior, eu acho. Mais ou menos por aí. Exatamente. Então vamos lá. No campeonato de Rookie of the Year, Kyle Larson continua liderando, 143 pontos contra 125 do Austin Dillon. Lembrando que é uma pontuação diferente. Quem estaria no Chase hoje sem vitória, só reforçando aqui, Kenseth Vickers, Newman, Biffle, Larson, Dillon e Menard. É isso? Não, esse é o top 16. O Menard cairia mesmo e entraria o Kurt Busch. Para a classificação do Chase. É isso aí. Bom, só para falar rapidinho aqui, pessoal. Pedro. Pode falar. Falar rápido aqui, pessoal, entender o quadro. Das 16 vagas do Chase, 10 pilotos já garantiram suas vagas por vitórias. Agora falta 6 pilotos vencer aí. Eu acredito que pelo menos 2 vagas vai ser por pontos. As outras vagas aí, pra mim, vai ser preenchido por vitórias mesmo. Era até um exercício que eu queria fazer aqui com vocês. Vamos lá. Aproveitando que a gente tem um primeiro bloco um pouco curto. Então a gente não tem Brian Vickers vencendo. Então, e Matt Kenseth. Então, Matt Kenseth pode vencer uma corrida. A pergunta é essa. Matt Kenseth pode vencer uma corrida até Richmond? Boa, vence. Vence, né? Então, beleza. Vence. Matt Kenseth no Chase, teoricamente. Brian Vickers pode vencer uma corrida até Richmond? Não. Não vê o cenário de Brian Vickers vencendo, né? Não. Nem em New Hampshire. Nem New Hampshire. Dificilmente ele vence. Ele venceu no ano passado, quando não fazia a temporada regular. Ryan Newman. Michigan anda muito bem. Não, também Ryan não. Ryan Newman é muito de lua, né? Do nada ele pode aparecer e ganhar, né? Que nem no passado em Indianápolis aqui. Acho que ninguém dava uma moeda. É, lembrando que ele acho que ele vence quase uma por ano também, assim como o Greg Biffle. É, quem mais? Greg Biffle, justamente esse. É, esse consegue sim. Esse vence, né? É, começar essas corridas noturnas malucas e ele vence com ele, ele garra uma dessas vitórias. Então, dos 10, a gente já acrescentaria Kenseth e Biffle. Newman com chances e Brian Vickers dificilmente, mas correndo por fora. Kyle Larson, vence uma prova? Não. Eu acho que sim. Bristol 2 aí, tem uma Bristol, né? E qualquer uma mil e meia, né? Se ele tiver no trem de corrida correto, chegando ali nas últimas 20 voltas no top, últimas 50 voltas no top 5 ali, não sei não. Eu acho que ele é candidato em Michigan também, pela prova que ele fez em Fontana. É, Danny Hamlin já venceu, Austin Dillon. Também não. Austin Dillon pra mim não vence corrida. Talvez Daytona noturna. Tem a chance. Paul Menard. Paul Menard, eu acredito que ele possa vencer sim. Eu vou pôr uma vitória dele aí, ó. Na Daytona de noite. Na Daytona no feriado de julho. Eu acho difícil o Paul Menard vencer. Não é uma coisa muito frequente. Vou colocar ele no bonde do Ryan Newman, o Paul Menard. Uhum. Você acha também difícil, Leão? O Menard seria uma grande história de ganhar de novo em Indianápolis, né? Mas eu acho tipo 5%. Mas ele pode. Indianápolis já tá no bolso de um caboclo já. Indianápolis já tem vencedor garantido antes de começar. Casey Kane. Esse aí vem. AJ Allmendinger. Road Course. Pode ganhar no Road Course. Também acredito. Esse time sabe fazer carros para Road Course. E o AJ sabe pilotar em Road Course. É, Almirola. Eles estão crescendo. Talvez em Dover. Não, Dover ele anda muito bem em Dover. Por causa da Perry. Eu acho que Michigan Perry tem uma receita. Clint Bowyer. Vence uma. Vence em Richmond, acredito. A última. Vence uma em Road Course, talvez até em Daytona, né? Ou a Atlanta, que ele anda muito bem lá. Marcus Ambrose. Grande candidato a vencer no Road Course, né? Esse aí a gente tem que ficar muito de olho, que ele vai complicar as coisas, talvez, até em termos de classificação. Ele pode deixar, por exemplo, um Kurt Busch ou um Tony Stewart de fora no momento. É, Tony Stewart vence, sem dúvida. Talvez, não, ele vence. Talvez até domingo. Já estourou já as vagas aqui, viu? É, não, sim. Só pra gente ter uma ideia. Então a gente já tem mais de 16 vencedores. Mais de 16 vencedores. Possíveis 16 vencedores. É, a gente teria Jamie McMurray, que pode aparecer em qualquer uma. Casey Mears, eu não acredito. Não. Hickenhouse Jr. também não acredito. Não acredito pelo carro que ele tem. Não tem um bom carro esse ano. Se ele tivesse um carro forte igual teve ano passado, ele venceria a corrida. A Roush tá muito tá se arrastando a Roush. Eu acho que em Daytona ele pode vencer. Ele andou bem lá na 500. Truex Jr. Dificilmente, mas corre por fora. É underdog em Road Course pra mim também. Dani Capeto, que só Daytona salva, eu acho. A Dani que eu não vou falar, não, né? Mas é, ela tá meio. Ela tá meio animadinha, né? Tá animadinha. Eu também não falo nada, não. Depois que eu vi ela fazer no Kansas, né? Eu me abstenho. Kurt Busch é um cara que tem vitória, só que ele tem que tomar cuidado, porque se qualquer um desses citados acima vencer e ele continuar pra baixo como ele tá, se esse número de possíveis vencedores acontecer realmente, Kurt Busch pode vir a ficar de fora, porque Justin Allgaier talvez apareça num misto bem, mas não acredito. Pode correr. Fora, é. E Michael Annette pra baixo. Pode fazer um top 5 dele. É, sim, não. O Allgaier pra mim ele vai andar bem em Road Course, mas eu não sei quão bem, entendeu? E aí pra baixo aí é só aquele pessoal do fundão mesmo, ninguém que tá brigando por campeonato. Então a gente... É, quem sabe o Guido não pode aparecer em Daytona, quem sabe? É, mas não acredito muito. Ele tá em 32º, ele ainda ia ter que ganhar duas posições aí. Pra ter chance de brigar e torcer pra ninguém acima vencer. Então, assim, até tá... Até o David... David Regan? Até o David Regan tá 34º, tá bem... É, sim. saltam a 20, 19, 20, 30 pontos praticamente do top 30, que é o Michael Annett. Então tem muita coisa em aberto, tem dois mistos, tem Daytona, tem Bristol. É, assim, a gente tem, com certeza, a gente já tem 10 vencedores, né? A gente tem chances aí de ter mais do que 16. Eu colocaria fácil, que Tony Stewart vence, já são 11. Kenseth vence, 12. Casey Kane vence, 13. Biffle vence, 14. Newman vence, 15. Esses 15 eu coloco quase com certeza. E aí a gente fica um Marcos Ambrosi no misto, talvez, para entrar 16. É um Kyle Larson surpreendendo em alguma prova. O Vickers pode ser um candidato em New Hampshire. Então, assim, podemos ter até, quem sabe, 18 vencedores. É, nos mistos a gente pode ter um Ambrosi, pode ter um cara surpresa, tipo o Truex Jr., que a gente está meio desacreditado, mas ele tem até um carro competitivo para os mistos. É, então, assim, vamos aguardar, mas são 12 provas, 10 vencedores, né? Então, o número está bem estreitão. É, ninguém, só Logano e Hart tem mais de uma vitória. É, então, o campeonato está muito em aberto, essa classificação para o Chase aí. Está se tornando algo até interessante. Estou começando a achar interessante, mas ainda não acho justo. Então, não vou ficar brigando comigo mesmo, me esqueci. É, mais alguma coisa, senhores, para a Coca-Cola 600? Não, a Coca-Cola 600 foi uma corrida muito boa. Claro, porém, dentro do contexto de Charlotte, que, como eu já falei já, que o vento, o ar limpo, vem fazendo toda a diferença. Foi isso aí mesmo. Então, beleza. Eu vou encerrando esse segundo bloco. A gente volta no terceiro bloco para responder perguntas e deixar nossos palpites para a rodada tripla lá de Dover. On a cloud of sound, I drifted in the night.